Quem ama pode estar calado num simples gesto e no olhar. A gente pode escutar a voz do coração. Te amo, mas nem sempre sei expressar o amor que sinto por você. E viver sem você não dá. Não dá. Esse nosso amor jamais vai. Eu nasci para você. E você nasceu pra mim. O nosso amor não é como chuva de verão. Vem pra ficar, invadir os nossos corações. Eu me sinto feliz. Eu sou feliz. Agradeço a Deus. O nosso amor não é como chuva de verão. Vem pra ficar, invadir os nossos corações. Eu me sinto feliz. Eu sou feliz e agradeço a Deus. O amor que sinto por você. E viver sem você não dá. Chuva de verão, vem pra ficar, invadir os nossos corações. Eu me sinto feliz. Eu sou feliz e agradeço a Deus. Agradeço a Deus. O nosso amor não é como chuva de verão. Sempre.